I just confirmed the winning 是。 2-2-1. Agora, Por fare una cosa, se fai la subita Arbor 1 tradizionale.

próxima de Patorre, na frequência 18 de Palmas. Globo 1759, 3 milhas do céu. Zero, cinco, zero, graus, quatro, nove. Zero, cinco, zero, com quatro, leve zero, gol, busca, sete, cinco, nove. Zero, autorizado direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 0 no 2. Atenção no 8 de Palmas. Mais... Comandante, bom dia, Bona 0 na 3, final Bona 0, tem um favorito. Bona 0 na 3, bom dia, continua a circulação, até ele está ali. Bilger 190-039-049. Eu já disse que fizeram isso, eu

9902, Medusa, para 2509, número 3 na aproximação. Autorizado já, vamos interceptar. Sim, autorizado já, vamos interceptar com a superiência da 3, sistema 0. Esse é o nosso ambiente no céu e o sistema de muito obrigado. Azul 5-1-2-6, chama a versão 3-5. Na versão 1-2-5, decimal 4-5, usando 1-2-6, decimal 8-5. 775, já tem interceptar nessa flor. Brigado, estamos obrigados, eu ajudo 775.

pode prosseguir por táxi via Baixo 371. Autoridade Brasília, nível 380. Eu falo da 10, configura com a direita na saída Avon, ou na transição elétrica. Supuso 17, a primeira aerovia, pode conforme rota. Transponda em 5476, controle 1920. Seja correto, no 02 já pode passar o custo daqui a